9969, está autorizado Guarulhos, 360 nível. Via Pesulu 10 até Taubaté. Decola da 10. A saída da El, transição Motiva, controle 1208, transponda 5531. Autorizado, aeroporto de Guarulhos, nível 3200, via Pesulu 10 até Tanco Bravo S. Decola 10, pico da saída da El, com a transição Motiva. O controle é 1208 e o transponda é 5531, com o 1169. Correto, gol 1169. Chame, puxa acionamento. Camarada. O voo no 620, apaga a passagem aberta, está autorizado? Sim, está presente. Já está autorizado, voo no 620, chame para o táxi. Ok, então está autorizado, o push vai chamar para o táxi, o voo no 620. Livre decolagem da 10, vento 150 graus, 7 nós. Decolagem 3, 150. O Guardião 01 confirmando, vai manter essa posição? Positivo, não interferirei na decolagem, pois decolagem da 10. Ok, Guardião 01. Mike, Golf Mike, prossiga. Aqui é o Mike, Golf Mike, está autorizado, voo local 510, fecha no 7, decola. O controle 120.8, torre 1895, o transponder 0114. O Mike Golf Mike, apenas a frequência do controle agora é 120.8. Ok, tá correto, cotejamento. Chame a torre para o táxi de decolagem, Mike Golf Mike. Solo copiou o gol no 620? Gol no 620, prossiga. 8-4 a bosta, 3 horas e 10, alternando o João Pessoa. Obrigado, gol 620, táxi via Índia, à direita, ponto espera da 10, 1895, a torre. Oi, Silva, à direita aqui na Índia, 1895, a torre, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Chinelo 6314, livre a decolagem da pistola 0, vento 160 graus, 89. Decolagem da 060, 6314. O Mike Golf Mike, está livre o táxi até a Papau, ajuste no 012. Oi, boa tarde, voo 1620, pronto. No 620, boa tarde, mantém o táxi até o 012. Eu, vai manter então, no 620. Correu o Mike Golf Mike, está na Papau. O Mike esse Golf Mike tem condições de taxiar a baixa altura até a cabeceira 17? Afirmo. Taxi, reporta na cabeceira 17. Mike, Golf Mike. Mike. Informador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Quando for possível aí, após a decolagem do Oxandé, um sobrevoo rápido aqui no setor de Vila do Atlântico. Tente, mantenha a presente posição aguardando instruções do Mike, o Guardião 01. Guardando instruções, perdão. Chile 6314, decolou aos 39, controle 120, decimal 8, boa viagem. 08, pá. Chegou 1869 na escuta? Chegou 1869, a torre? Torre, o Mike Golf Mike tá na 17. O Mike Golf Mike decola direto com o Pranote sem interferir com a 120. Vento 150 graus, 7 nós. Mike Golf Mike. Aqui já. Voo 1869, a torre. O 1869, a torre. Torre, boa noite, 69, boa tarde. Boa noite, 69, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 79, ajuste 10, 12. Ok, trem tá baixado e travado, livre pouso, pista 10, boa noite, 69. O Mike Golf Mike decolou ao 40, transforma um helicóptero, um Alfa Sierra 50 da Polícia Militar, no setor noroeste do campo. Prossiga com proa norte e chame o controle em 120, décima 8. Mike, tá visual com a aeronave. O Guardião 01, para informação, o Romeu 44 se afastando a 507, setor norte. Guardião 01, não está ciente do tráfego. Fecha o Guardião 01. Tenho mais uma aeronave da Gol para decolagem, após a mesma será autorizado o sobrevoo em Vila do Atlântico? Rodo. Solo Salvador, boa tarde, Azul 6973, tem que ter informação que é dessa autorização campeã. Boa tarde, o Azul 6973 está autorizado. Campinas, no nível 360, via Pesulu 10 até Pubave, Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, decola da 10, saída da El, transição Mótiva, o controle 120.8 e o transponder 546. Autorizado, Salvador Campinas, nível 360, Super Zulu 10 até Pubave, após Super Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Decola da 10 da El, transição Mótiva, controle saída 1208, transponder 5546, Azul 6973. Correto, Azul 6973, chame e puxa acionamento. Reportarão. Salve, boa noite, 69, livre na circuito. Boa noite, 69, tá livre o táxi via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette com meia dúzia, boa noite, 69. Bruno 620, decolou aos 43, controle 120, decimal 8. 208, boa. caso sobrevoa em Vila do Atlântico na escuta da torre? Na escuta da torre, ou não? Autorizado, Gol Nuno 69, Chantax. Ali vai chamar mudar, Gol Nuno 69. Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Estabilizado, baixado, travado, visão. Agora a distância 8 milhas. Passarelo 2230, boa tarde, o ajuste 1012, aguarda autorização para o pouso. A gente vai aguardar. Então, Salvador, Guardião 01, está se afastando do setor de Vila do Atlântico. Está no través norte da torre, para pouso no Passo Velho. Sente pelo visual, Guardião 01. Reporta o polo controlado do Graero, o vento 170 graus, meia dúzia de nós. Informo ATR da Passaredo na final do 10. Ciente do tráfego na final, não interferirá. Seguirá para o pátio do Graero, Guardião 01. Passarelo 2230, para informação, Lata Fiel 50, realizará um pouso direto no pátio da sua esquerda, sem interferir com a sua aproximação. E tipo, turma 0, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Passaredo 2230. Gente da aeronave, está livre pouso para o passaredo, senhora? Afirmo, livre pouso. 1-0, o vento 170 graus, meia dúzia de nós. Gente, livre pouso na pista 1-0, passaredo 2230, grato. 2-4, para o movimento da Juliette Serra, vertical do final da ponta. Hotel Juliette Serra, visual com o ATR da Passaredo na final da 1-0? Negativo, visual. Cruza a final da 1-0, a retaguarda do tráfego, o Hotel Juliette Serra, reporta para Gero, base 1-7, o ajuste 1-0 no 2. Quem vai cruzar a 1-0 na retaguarda do ATR, o Hotel Juliette Serra, chama de outro base da 1-7. Guardião 01, fala 50, frequência livre. Fala 50, frequência livre. 1 não, uma boa tarde. Está direto tráfego no visual. Ele vira com 1-7, vento de 1,50 graus, meia dúzia de nós. Hotel Juliette Serra. Pouso Serra, chamando no solo. Salvador, voo 1169, a gente está tomando ponto de espera da 1-0, está pronto. Voo 1169, boa tarde. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, voo 1169. Parede 2230. Solo 51, libera direita, solo 211. Gente, libera direita, 211, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, 2230, livrou? 1-0, vento 1-4-0, grau 7-9. Vem decolar, 1-0, voo 1-1-6-9. Sou Juliette Serra, considero seu solo 5-2, frequência livre estacionária. 1969, decolou 53, controle 120.8, boa viagem. 1208 para o controle, o 1169, tá bom. Salvador, Mike Yank Zulu, na escuta? Mike Yank Zulu, prossiga, Alcão. Yank Zulu se encontra na posição 14 remota, solicita autorização de reboque para o fim de número 9. Ok, Mike Yank Zulu, está autorizado, reposta interna. Ok, Mike Yank Zulu. Na Golfo Fab 5956, prossiga. Ok, Fab 5956, está autorizado no Natal, o nível 1970, via Golf 677, decola da 10, saída Conde. O controle 120.8 e o transponder 0260, Fábio 5956. Fábio 5956 está livre do acionamento, cotejamento está correto, chame táxi. Muito boa tarde. Xenia 6210, estabilizado no SEM. Xenia 6210, tráfego ajustado, cheque do trem, livre pouso 10, vento 170 graus, 8 graus, ajuste na 0, mandei. Tem pouso, mas está travado, Xenia 6210. 3, Salvador, é o papapá, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, prossiga. Ok, está passando na vertical da rotatória, a intenção é seguir para a próxima paralela, ali em frente ao condomínio Lepar. Está mantendo 500 pés. Gente, o Mike Golf Mike inicialmente mantém a proa noroeste e aguarda para o sobrevoo, pois tem aeronave para pouso no 1-0. Ok, vou aguardar, já está avisado com a aeronave, vou aguardar no setor noroeste. Não é 62, 1-0, solo 2-0-0-0, primeira direita, solo 1-2-1, décima 1. 2-2, 62-0, tá? Salvador, muito boa tarde, Azul 42. Azul 4206, boa tarde, viu o tráfego no visual? Reporta baixado, travado, ajuste no 012. Passaremos. Vai, sai da última, aqui na 6200, passou. Gente, vai liberar na Golf, o China 6200. Estacionamento do gate 3, voo 6973 azul. Autorizado, 6973 azul, chame táxi. Chamar 6973. Feito, solo 1-2-1-1, Chiné 6-2-1-0. 2-1-2. Corre, Mike Golf Mike. Prossiga, Mike Golf Mike. A aeronave estava na final, já cruzou aqui, eu posso seguir pela retaguarda da mesma? Afirma, retaguarda da mesma autorizada, na escuta permanente da torre, Mike Golf Mike. Ai, que graça. Azul 4206, baixou e travou? Baixou, travou, 4206. Azul 4206, livre pouso, Tuna 0, vento 170 graus, vento lá. Livre pouso 4206. Nosso tráfego na curta final da 1-0. Salva, quieto, pode ser. Autorizado, o cruzamento da 1-0, 4956 na Delta. Aguarde instruções para ingressar na Alfa. Direita 2-1-1, azul 4206. China 6210, mantém a posição antes da Delta? Mantém antes da Delta, 6210. FAB 5956, livre táxi via Alfa e Juliette, reporte para ingressar no principal. Táxi via Alfa. O azul 4206, táxi em frente, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, 4206. Chanel 6210, continue o táxi via Alfa e chame na Juliette. Alfa, reportar Juliette, 6210. Para o táxi 6938, 4 horas da terra, galera. O azul 6973, táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Ribeirão Preto, ciente. Mike Yankee Zulu informa o término do reboque no fim de número 9. Ciente, Mike Yankee Zulu. Obrigado. Fab 5956, ingresso na Juliette após Índia e no ponto de espera da 10 1895 a torre. Positivo, na próxima esquerda, seu ingresso na Juliette contorna o pátio e segue a aeronave da Azul. No ponto de espera chama a torre 1895. Azul 6973, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 160 graus, 1299. Decolagem 10-6973. Baixo portão é o 04. Baixo 04, que deve ter 0. E o azul 4206, o portão é o 01, via Juliette. Juliette, baixo portão 1, 406. Torre é o Yankee Delta Charlie, ou Mike Wolf Mike? Mike Wolf Mike, a torre, prossiga. Ok, agora eu vou fazer um sobrevoo no Itaigara. Gente, aguarda transferência para o controle, Mike Wolf Mike. Mike. Aérea 5956, alinha e mantém, cabeceira 1-0. O Mike Golf Mike, transfere agora o controle 1-2-0-8. Grado 2-0-8. Azul 6973, decolar 08, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado. Área 5956, livre decolagem da piscina 0, vento 1970 graus, 5 graus. Passageiro 2230, sente informação ativa, autorização, vitória da conquista. O passageiro 2230, autorizado, vitória da conquista, nível 180, conforme plano apresentado, decola da 10, saída Arbor, após Elefa. Controle 1-20-8, e o transponder 5072. Mano 80, Vitória da Conquista, da Coladão 90 na Árvore Lessa 1208-5072. Correto, passagem 2230, chamo por X acionamento. Chamará. Passagem 2230, o tráfego na escuta? Eu passarei 2230, solo na escuta. Não cumpri devido à pressão redução superior aqui. Ok, eu vou informar aqui ao controle. O senhor cumpre a última altitude da carta. Cumpre inferior, 3 mil, grato. Ok. 1-20-8. 3190, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso 10, vento de 120, corrigindo, 160 graus, 79. Vente, livre pouso 10, tram 3190. Na 3190, solo 13, primeiro direito, solo 211. Direito 211, 3190. Até 3190, livre táxi de Alfa e chame na Juliette. De Alfa, na Juliette, 3190. Titan 3190, ingresse no pátio, o portão é 10. Ingresso na Juliette, pátio pro 10, Titan 3190, boa noite. Boa. Alô, passarelo 2230 para o pushback em acionamento da 1-4-4. Eu passarelo 2230, aguarde um minuto. Temos a aeronave da TAM, tá taxiando pelo pátio. Vai parquear no gate 10. 2230 na guarda. Do 2230, livre puxa acionamento, chame táxi. Está autorizado a puxar acionar, chamará para o táxi 2230. Alô, Salvador, boa tarde, boa noite, 69, está no portão 612, ciente da Quebec. Boa noite, 69, ciente está autorizado, Brasília, 360 nível, via Upper Zulu, 17, até a Pina, decola da 10, saída Arbor, após Elefa, o controle 208 e o transponder 5566. Autoridade 360, na presa 197 até a Pina, decola 10 na saída Arbor, transição elétrica, 208 ao controle 5566, transponder com 869. Correto, e chame para o puxa acionamento, com 869. Vai cortar puxa, 869. contato do 2230 Passaredo, 59 o POB, 4 horas, alternada aqui em Salvador. Eu, Passaredo, 2230, tá livre o táxi pelo Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Pátio Índia, 10895, obrigado, boa noite. Comente. Salvador, boa noite, Passaredo 2230, pode esperar da 10, pronto. Passaredo 2230, autorizado alinhar e decolada 10, vento no 40 graus, meia dúzia de nó. Autorizado alinhar e decolada 10. Oi, boa noite, Ronaldo 66, estabilizado. Ronaldo 66, na aproximação, guarda para o salir, o ajuste no 090. Guarda para o salir. Salvador Azul 4206, chama-se com o CBS. Boa tarde. Seja mesmo, boa tarde, está autorizado Recife, nível 330, via Pesulu no 7, a decolagem da 10, curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 1-20-8, transponder 5572. Thank you. 206, chame, puxa acionamento. Paulo, Gol 1869, portão 6, puxa cena. Autorizado, Gol 1869, chame táxi. Autorizado, é porta táxi 1869. É 201, Galeão nível 360. Ok, Ocean M 201, está autorizado o Galeão, nível 360, via P9857 até Moço, decola da 10, saída da Euleda, após Giratirume, controle 1020-8 e o transponder 5564. Do Rio de Janeiro, Rio 360, P9857, Dael Leandro Irune, 1208-5564. Está na posição 4, vai reportar para você. Ok, o 6201, o cotejamento está correto. Salvador, é o Papá Papá, Michael Fumais, boa tarde. Michael Fumais, prossiga. Ok, passou o parque de Tuaçu, a intenção é seguir para a final da 1-7. Tem, Michael Fumais, reporte um vertical para o Escapuã, o ajuste 1-0-1-2. Ai, que... 1-1-6-6, Paulo 2-8, primeira direita, Paulo 2-1-1. Fernando Paulo, 2-1-1. Assim? Já. Toma não, chegou o 1-1-6-6, Livró. 1-1-6-6, autorizado táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa da Juliette, chegou o 1-1-6-6. 1-6-4-5, tráfego avistado, o ajuste 1-0-1-2, cheque o trem, livre pouso, 1-0, vento 1-5-0 graus, meia dúzia de nós. Marcelo travado, gol 6-4-5, livre pouso. Ou direto no pátio? Pouso na pista 1-7. Gente, o Mike Golf Mike, está visual com o Boeing da Gol na final da 1-0? Afirmo. Tem condições de realizar o cruzamento, a retaguarda do tráfego? Afirmo. Gente, então o Mike Golf Mike realiza o cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do Boeing da Gol. Reporte para a base 1-7. Mike Golf Mike. Ai. Boa tarde, Gol 1869, próximo para a espera da 1-0, pronto, visual com tráfego nacional. Boa noite, 69, boa tarde. Após passagem do Boeing da companhia, a linha aí mantém cabeceiro no zero. Após a linha mantém no zero, gol por 869. O nono 66, livre ingresso no pátio, portão 3. Portão 3, livre ingresso, o nono 66. Golf Mike, estou com tráfego no visual, em livre pouso de Sona 7, o vento 140 graus, 8 nós. Mike. O 1869, livre a decolagem da Sona 0, vento 140 graus, 8 nós. Livre a decolagem na 0, boa noite, 69. Alô, boa noite, gol 645. Gol no 645, tá livre o táxi e alfa, chama para ingresso no pátio. E alfa, pode ingresso no pátio, gol 645. O Marco, o Golfo Marco está na final.